comandante igual 869, obrigado. No 869, segue o follow-me via Alfa até antes da Juliette. Seguindo o follow-me via Alfa até antes da Juliette, 869. Prossiga. Azul 4206, sem identificação da SG chegada a Mário para nível 060, com ajuste no 0 no 3, após ITAP e a voz 136. Gente, descendo para o 050, chegada a Mário, autorizado após ITAP igual 366-2402. Como é que tem condições de fazer a do tráfego ser... Tem condições de passar por parte 5 através da retaguarda do P3, confio? Ciente, autorizado, aproximação parte 5 a critério do comandante. Vento 1, 1, 0 graus, 1, 2 de nós. Eu segui passando a parte do tráfego. Sim. E o cruzamento, Mike Goffman? Mike. Poderia confirmar a posição do tráfego ou do cruzamento do outro? Tá. O tráfego está à sua retaguarda, prosseguindo para 1-7, o Olympus 06. Gente, o Limpo 06 arremeteu aos 5-1, suba para 3.000 pés, controle 1208. Subindo para 3.000 pés, você na reta, chama o controle 208, o Limpo 06. Salvador, boa tarde, Oxané 6210, final da RNAV, reporte passando o CR. Oxané 6210, reporte passando o CR Vitor 372, o QNH 10 no 3, informa o helicóptero Romeu 44, prosseguindo para a final da 1-7. Pés, o ajuste em Salvador 10-103, autorizado a RNAV, o ajuste em Salvador 10-103. Autorizado o pouso, pista 1-7, vento 1-10 graus, 1-2, nós. Ok, o Michael Smart vai fazer um pouso parado na 17. Sente. 06, suba para 3.000 pés, após 2.000 pés, curva à esquerda na proa 330. Limite será magnética 1.8. Situação. Radial 300 de Salvador. Subindo para 3.000, após 2.000, curva à esquerda, magnética 330, limitado pela 300 de Salvador, pela radial 300. Parte 4, autorizado para a plataforma, o número 10, decola da 1-7, curva direita, no perfil do corredor axé, segue no corredor axé. O transponder 0130 e o controle 1208. Guardado. 35, centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 02 agora. Tiramento, taxa de decolagem 14395, ajuste 13. Terra Greta, o Mike Delta. Control Xané 62110, pouso autorizado, pistão 10, vento 100 graus, 12 mais. Autorizado, pouso, pistão 10, Xané 62110. Mike Golf, Mike, autorizado táxi via pista até base 5. Pistão 17, Mike Golf, Mike. Complete a curva esquerda na proa 290, limite da magnética 1940 de Simbra. Passando a esquerda, 290, limitado pela magnética 1940 de Simbra. Israel. O 41118, estou em Salvador. Confirme se está visual com o Airbus 320 na curta final da 1-0. Afirmativo. Após o mesmo, autorizado a linha de manter. Aviso 366, descendo para 2500 PES, 1-3-4-2-0. Xané 6210, solo 56, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Primeira direita, chamou 1219, 1190. 310, foi 118, decimal 95. 395, 310, obrigado. Para a rota. Então 3190, reporte passando Serra Vitor 372, QNH 1013, informe decolagem do Embraer da Azul da 10 agora. Portaram 372, Siga o follow-me, adiante da Juliette. Alfa vai seguir o follow-me antes da Juliette. Torre, boa tarde, Tan 3145, ponto de parada 10, tá pronto? Tan 3145, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantendo o ponto de espera, Tan 3145. Mike Wolf, Mike, considere solo aos 57, frequência livre ao estacionar. Bom dia. Nipo 06, complete curva esquerda na proa 275, limite da magnética 1130 de Simbra. Esquerda 275, limitado pela 1130 de Simbra, o Nipo 06. 0, tá 3190. Azul 4118, decolou 58, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta, do Salvador. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta, autorizado do táxi, reporte na Oscar. 6210, ingresso de leste para o 62. Tan 3145, visual com o Airbus da companhia na curta final. Afirmativa visual, Tan 3145. Do mesmo, autorizado alinhar e manter, Tan 3145. Aeronave na final, linha mantendo a 10, Tan 3145. Oscar Mike Delta, autorizado a alinhar pistão no 7, reporte pronto para decolagem. Também a vetoração para a final de Zulu, cobertura para o 140. Autorizado o procedimento NDB Zulu da pista 10, recorte, estabilizada magnética 101 no Timbra. Espera 2000 pés, ajuste no 093. Esquerda 140, descendo para 2000. Reportará estabilizado o sinal do NDB Zulu para a pista 0129. Tan 3190, solo foi 01, Libra 1219. 3190, taxi via Alfa, siga o polo, vetente das letras. Tor 366. Tan 3145, autorizado decolagem pistão 10, vento 120 graus, 109. Decolagem na 10, o Tan 3145. Azul 4206, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, QNH 10013, informa o helicóptero Sierra 76, decolado agora da 107. A sua direita, não interfere com a aproximação. Cliente aguardando a autorização para pouso 4206. Papa Romeo, Oscar Mike Delta, decola ao 02, no farol de Itapuã, controle 1208. Cliente, 1208, Itapuã, graças. Eu vou arrumar essa informação para o controle. Tan 3145, decola 03, controle Salvador 1208. 208, Tan 3145. Azul 4206, pouso autorizado pistão 10, vento 110 graus, 129. Pouso autorizado 4206. 8, 5, 3. Controle o TE 3145, meu palavra para a cidade da EL. 1145, contato radar na decolagem, sobe via da EL para nível 360. Da EL 360, TE 3145. Controle o Olímpico 06, está estabilizado na final de 2.0. Olímpico 06, prossegue para todos, final. Afirmo. Olímpico 06, torre 118, decimal 95. Agora passou aqui para o próximo. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Alfa, Oscar Mike Delta. Romeu Oscar Mike Delta, autorizado direto Manati, o ajuste Salvador no 03, reposta 20 milhas, Salvador. Direto Manati, reportará 20 milhas, o Oscar Mike Delta. Olimpo 06, reporte. Aguarde a pista ali. Prossegue aguardando a pista livre. 6919. 6190, ingresso da Juliette, portão 5. É, portão 5, portão 5. 6999, pronto, Fábio. Copia. Campinas 320, via pêndulo no 0, até por base, depois o pêndulo no meio, conforme. Rebola da pistão no 0, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Mótica. 5405, transponder, controle em 1208. Sim, autorizado, Campinas 320, via Pêndulo 1 no 0, por baixo, após a Pêndulo 1 no 6, prossegue conforme a rota. Recola da 1 no 0, é a primeira curva direita, céu, Leda, Mótima, 5405 e o controle 1208, azul, 6999. Correto, chame pronto no 3. Amarelo. Salvador 4206, livrou. Segue o follow-me via Alfa até antes da Juliette. Alô, azul 6999, para o puxa, só do mesmo. Autorizado, chame táxi. Trabalhando com táxi. É que Delta confirma chamada para pouso? Chama pouso é o 1921. 1921, copiado a somente Delta, reporte na 20ª milha. Reportará. Paulo confirma para o 4206, prossegue golpe, qual a posição de parada? Será 8. 8, 4206. Golpe pouso na pistão 0 para o Olímpico 06. Gol 1169, decola 07, controle Salvador 1208. 208, bom aí. Controle Salvador, gol 1969, Nadael, passando 1300, boa tarde. Gol 1169, contato com radar nebulagem, sobe via Dael para nível 360. Via Dael 360, 1169. Opa, GDS até 8. Cruzeiro 06, autorizado esquerda via Hotel Pátio Militar. Falou 09. 4 horas e 40, Alcana. Liberão Preto. Direita ainda, ponto de espera 1895 e 13. Boa viagem, 6999. Direita, ponto de espera 1895. Azul 6999. Bom trabalho. Falou, Xanai 6327. Precisa. Autorização ideal, temos a informação na venda. Qual horário do plano? Aguarde. Então, 45, C3IP 1251, Alterna 1228, decimal 35. Confirma, frequência, voltando 3145. Lambda 51, lanterna 12835, TAM 3145. 251-2835, TAM 3145. Oscar Mike Delta, 20 milhas afastado de Salvador, no tráfego de nascimento tem frequência livre. Boa tarde, frequência livre, Olímpio 06. Azul 6919. Azul 6919, autorizado alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2. Autorizado alinhar e decolar azul 6919. Pelo Romeo Oscar, Pelo Romeo Oscar, torre 118, decimal 95. 295, grato. Salvador, voo 1166 para novembro. Voo 1166, a sua identificação da CV chegada a Mari para nível 050, o ajuste 1012. Azul 6919, decola zona 3, controle Salvador 1208. 208 com controle é boa, azul 6919. Outro Salvador, muito boa tarde, o azul 6919. Azul 6919, contato radar decolagem com a bezinha da EL para nível 320. Via da EL 320, azul 6919. 1169, centro de 1251, lanterna 12835. 251-2835, voo 1169, obrigado. Ela vai retransmitir, a IS vai retransmitir para o centro. Acredito que em torno de 5 a 10 minutos esse já vai passar um código transponder, ok? Aguardo bastante. 1160, voa posição ITAP. Boa noite, menor, prossiga. Seja Oscar, quando possível, autorização Brasília. Oscar, confere o voo no 869 Brasília, autorizado nível 360, decolando a pista no zero com curva direita na subida árvore 1. Após Arthur 1, voa Eletro, intercepta Zulu 17. Transponder 5426, controle 120, decimal 8. 4360 Brasília, decola no zero, curva direita, árvore 1, após árvore elétrica, aperto 17, 5426, transponto 208.1869. Correto, 1869, chama pronto para o estacionamento. Sim. Parar no 1500 pés, ajuste no zero, 13. Kilo Romeo Oscar, pouso autorizado pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-4. Kilo Romeo Transcópio? Transcópio. 6327, Léus autorizado, nível 240, na cola da pista no zero com curva direita na subida da EL Transição Coral, aciona 5075, controle 120, decimal 8. Ok, Léus 240, na cola da zero curva direita da EL Coral, 5075, controle 1208, controle, então aciona 6327. Correto, 6327, chama para o estacionamento. Romeu Oscar, solo, zona 7, confirme o parte. Ciente, direita, parte 5, na escuta, o Libra, frequência livre. Controle Salvador, uma boa tarde, o 1645, da 90. 1645, acione a identificação da TV, chegada a ponto para 4 mil pés, ajuste no 093. Boa, desce via ponto. Para 166, autorizado servidor 366, desparado 5000 pés, ajuste no 013, autorizado a RINAV, reporte estabilizado. E aí, 2500, reportado estabilizado, do 919, centro retífico, no D51, alterna 12835. 351, 355? 351, alterna 12835. 2836, contrato. Solo Salvador, 1-0-4. Olimpo 04, autorizado o retorno de Alfa e Delta. Repórter na Taxi aí, Delta para cruzamento da pista no zero. Alfa, Delta, reportará. A Delta para cruzamento. Estou de Salvador, Papa Romeo Sierra Golf Oscar, na proa estreada, visual vertical. Papa Romeo Sierra Golf Oscar, reporte vertical de Enrimar, QNH 10013. Reporte vertical de Enrimar, Sierra Golf Oscar. Seu nome é 1-4-3, vou a Alagoinhas para interceptar. chegada a Ponte, desce para nível 050, ajuste no 012. Até a identificação. Roda essa 050, manda a voz 8. Ajuste 012, então, para a raiz de vídeo, partindo para 12, ajuda a 350. Pressando final da 17, temos um Boeing da Gol na final da 10. 360 pela esquerda, Serra Golfeal. O 1166, torre 118, decimal 95. 1895. Torre Gol no 1166, tá? 2 milhas do 372. Gol 1166, pouso autorizado pistão 10, vento 1000 graus, 119. Gente de Vipoz, Gol 1166. Prosseguindo na final da 1 a 7, não interfere com essa aproximação. Sente, Gol 1166. Serra Golfe Oscar completou 360, está visual o comboio aqui na final da 1 a 0. Prossiga na aproximação, aguardando autorização de pouso na 1 a 7, o Serra Golfe Oscar. Sente, Golfe Oscar. Serra Golf Oscar, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Pouso autorizado, pistão 1-7, Serra Golf Oscar. Fernando, eu não faço 3 voos, Serra Golf 367, cancelado as restrições de velocidade da chegada bomba. Serra Golf 367, cancelado as restrições. A vida de 591, a Oscar confere autorizado Vitória, nível de voo 160, decola da pista no 0 com curva direita na subida coral, intercepta Golf 677, segue conforme rota do plano, Transponder 5415, controle 120, decimal 8. Estabilizado com 4260 para Vitória. Sistem o Juno 0, curva direita, saída coral. Após o 677, transponder 5415, controle 120, decimal 8, ajuda de comando 1. Na Juno, correto, chama a droga de estacionamento. Camarada, no próximo estacionamento, eu vou ver se está vindo, obrigada. Bom, no 166 de Juno. Olímpio 04, insisto no 0 livre, frequência livre funcionar. Alfa, no 166 de Juno. Alfa, Juliette, portão 4 do 166. Alfa, Juliette 4. Solo, chamei a 327, curso de estacionamento na ponte 7. Livre, puxa e chama táxi 6327. Livre, puxa e chama chamada táxi. Gente, autorizado o backtrack, bata na escuta, o Serra Gofran. Chanel 6201, Oscar confere para o galeão autorizado, nível de voo 360. Decolada pista no zero, com primeira curva à direita no perfil da El Leda Irumi. Após o upper November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5425 e o controle salvador 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão 360, upper November 857. Decolada 10, curva à direita da El Leda Irumi. Aciona 5425, chama 1208 para Chané 6201 na posição 62. Correto, 6201, reporta pronto para o estacionamento. Reporta. Eu faço 5, torre 118, decimal 95. 1895, Ronda Nebra. Controle, Salvador Ocean Air 143. É Ocean Air 143, completamente visual, autoriza a base pela esquerda visual. Ocean Air 143, confirmo, cancela, eu vou IFR. Afirmo, cancela, segredo de voo IFR 6143. Na 6146, cancelado com o EPR 1932, voa rotatória desce para 1510. 1510, aprovada a rotatória, 1143. Boa tarde. 0350, existe? Decola no 0, curva esquerda, pouca transição, arco-íris. Segura a pressão 1-0. Antena 5433, quantos exércitos, decimal 2. Correto, 5406, chama a prova para o estacionamento. 2006. Solo é o Ocean 6327 para o táxi com 113 a bordo. 3 horas e 15, alterna Salvador. Chanel 6327, autorizado táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 013. Autorizado táxi ainda, ponto de espera 295. Comigo, 3267. Do 2639, e atende a edificação da CV chegada bom para o nível 060, o ajuste estava dando 013. 060, via 2, para o Controle Salvador, boa tarde, 3294, nível 150. 3294, acione a edificação da CV chegada Mário para o nível 050, o ajuste. 0113. Deve ser guia para 050 na margem, tá? 3284. Canal 61143, foi ideal para a rotatória, proa 1970. 1970, 161143. Obrigado. Franco Salvador, boa tarde, 1272. Boa tarde, prossiga. Boa, está ótimo para a próxima semana, Cajú, com o 1250. 70, o ajuste no 013. Ajuste padrão, 7000, chegada a mais, Franco, 190. Aciona 0177, corrigindo 0277, o controle 120, decimal 8. Com 169, posicionamento no 10. 1869, autorizado por chama, tá? Depois, 169. Mais. Luciano, é 6327, Salvador. Bom, boa tarde, 6327, mais curto. Tá pronto pra alinhar e decolar? Negativo, ainda mais uns 30 segundos. Ok, sim, chame pronto. Chamada. Então, Juliette, Bravo, Bravo Delta, você é o promotor? Frequência livre, boa tarde. Na 943, torre 118, decimal 95. Torre 295, 143. Torre Salvador, boa tarde, o Xander 143, base pela esquerda, visual, campo. Oceano 6143 avistado, autorizado ingresso sinal da 10, pouso autorizado, vento 120 graus, 109. Esse pouso na 10, Oceano 6143. Opa, Romero, essa máquina de dados com tempo PAB. Gente, essa máquina de dados. 7.0 pronto. Mantenha o ponto de espera do 10, Oceano 6327. Vai manter. Estamos de Juliette Bravo Delta, por fim, cerca do plano de voo completo na sala de Salvador. Foi Salvador, com 3 horas de balanço. Hoje, treinamento, profissão de aberto, preparação. Sim, preparando Juliette Bravo Delta, Cuba e mantendo 060, voo SAP para interceptar a chegada à marca. O ajuste Salvador no 013. Bravo Delta, autorizado nível 050. Então, 3894, voo servido 366, disparado 2500, PES, autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste no 013 está estabilizado. 366, 2500, autorizado, reportará estabilizado, final da 10, TAM 3894. Oceano 6327, autorizado a alinhar e manter pistão 10. Livre e alinhar 10, de 1337. 8, 4 e 40, Guarulhos. A Mike Data disse para quem estiver sob condições visuais, reporte através de Pituaçu. Chamada para Azul 2639, mais de casa. Azul 2639, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0113. Azul para 4.000, 1013, o azul 2639. Oceano 143, Solos 40, Alibra 1219. 219, obrigado. Oceano 6327, após alinhado, autorizado decolagem, vento 1-10 graus, 129. Autorizado alinhar e decolar, Oceano 6327. Lois, estado 368, hein? Temos estado 3290, desce para o nível 060. 390, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo oeste. Este passa o nível 0, mantém o nível 050, Charlie 402. 7390. É 3, corrigindo 6143, Juliette, portando 03. Juliette 03, está aqui, 143. Oceano 6327, decola os 42, controle de Salvador 1208, com voo. 208, contrabando. Controle de Salvador, boa tarde, Oceano 6327, não se escuta. Oceano 6327, contato radar, decolagem, sobe via Dael para nível 240. Subindo a 240 via Dael, haveria possibilidade de voar direto Dael? Oceano 6327, após 2000 pés, autoridade direto Dael. Após 2000 Dael, obrigado. Meia 39, confirma velocidade indicada. 229, senhor. 3290, reduza para 2109, nós sai com o número 3 na aproximação. Reduzindo, 3290. Firme 143. Guardando o balizador na posição 3. Ok, o segmento 0. Obrigado. Ok, autorizado o procedimento, chamada estabilizada, azul 26. Estabilizou, são 3294. São 3294, torre 118, decimal 95. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, são 3294, final da 10, estabilizado, baixar travado. São 3894, continuando aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1013. Vai aguardar o são 3294. Desce para 4.000 pés, o ajuste no 0103. 4.000 no 0103. Controle, o Papa 3 Juliette Bravo Delta, pode iniciar a descida? Confirme, perguntado. Juliette Bravo Delta, pode iniciar a descida? 7 Bravo Delta, desce para 2.000 pés, o ajuste 10103. Para 2.000 no 0103, está autorizado a pula de casa? 7 Bravo Delta, reduza para 1509 após ITAP e voa TASA. 1509 após ITAP TASA, Juliette Bravo Delta. 3290, reduza para 1709, segue com o número 22, segue tráfego 1 hora, 9 milhas, passa 4.000 pés, descida para 2500 pés, não é com 1090. 3894, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-10 graus, 1-2-9. Não no 0, pouso autorizado, 3894. 3290 sobre saturação, mantenha a proa 030, limite 10 milhas nessa proa. Já mantém a proa 030, tá 390. Salvador, voo 1869, boa tarde. Voo 1869, contato Orlando Nicolai, salve via Arbor 1 para o nível 360. E Arbor 1 360, 869, explosivo direto elétrico. Ah, voo 1869, mantém a pesquisa feita. É perfeito. A Mike Delta Torre 1-1-2-9-5. Delta Torre Salvador, Oscar Mike Delta. Papá Romeu, Oscar Mike Delta, faça espera no farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento da final da 1-0. Kenegal 1-0, 1-3. Eu vou manter o Oscar de Itapuã aguardando, Oscar Mike Delta. Mantenha 4 mil pés, direto para o Delta. Certo, vou apenas 4 mil pés no deserto em cima, limite. Controle azul 2639, estabilizou a linhagem da 1-1. 2639, torre 1-1-8-9-5. 1-9-5, boa tarde. Então, 3290, desce para 2500 pés, voo certo 366, autorizado ao procedimento, reposto estabilizado. 366, Zé Liquinha, reportado, 390. Rodando Zete Bravo Delta, curva esquina pro 340 limite, magnética 1-1-0 de Simbra. 340-1-1-0 de Simbra, Juliette Bravo Delta. Baixo Salvador, Oxana 6327. Pipo! 6327, prossiga. 27, prossiga. Próximo, 6327. 6327, desconsidere. Zete Bravo Delta, curva direita pro 030, limite, a magnética 130 de Simbra. 030, limitado 130 de Simbra, Juliette Bravo Delta. 94, solo 48, ao virar a primeira direita, solo 1, 219. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 329. Querido, posição a pistola 0 para 2639 azul. Oscar Mike Delta, confirme. Reporte quando visual com o Embraer da azul na sinal da 1-0. Já está visual com ele, Oscar Mike Delta. Ciente na retaguarda do tráfego, agilizando, autorizado ingresso, o cruzamento da final da 1-0, reporte base pela direita da pista 1-7, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, ciente, vai usar na retaguarda da aeronave.